O som que veio pra ficar. Megalodon. O animal indomável do Amapá. Banda 007. De você ganhei os seus desejos, todos os seus sentimentos, seu verdadeiro amor. E eu pra você recompensei tudo com essa dor. Desisti, todo esse sofrimento só causou ferimentos. Fez o meu coração mudar, aprendi com você que o amor às vezes faz sofrer. Sei que errei, de saudade juro já chorei. Eu levei a sério, eu me dei, mas deixar de te amar eu não sei. Então vamos nos encontrar, curtir juntos o megalodon, o animal indomável, amor. Vou te encontrar no megalodon, vou te encontrar no megalodon. Banda 007. Ganhei os seus desejos, todos os seus sentimentos, seu verdadeiro amor. E eu pra você recompensei tudo com essa dor. Desisti, todo esse sofrimento só causou ferimentos. Fez o meu coração mudar, aprendi com você que o amor às vezes faz sofrer. Sei que errei, de saudade juro já chorei. Eu levei a sério, eu me dei, mas deixar de te amar eu não sei. Megalodon. Então vamos nos encontrar, curtir juntos no megalodon. Como é que é? Banda, Kenny e DJ Marcelo. Na, na, na.

Brasil do Amapá.